na próxima meia hora vai encontrar um tempo precioso com o projeto ANA, que oferece compaixão e esperança às mulheres em todo o mundo, em mais de 50 idiomas. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais para o quotidiano da mulher. Está no ar Mulheres de Esperança, o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Olá, bem-vindo ao programa Mulheres de Esperança. Sente-se confortável para passar connosco estes próximos 30 minutos de boa conversa, amizade e reflexão? Eu sou a Sónia e aqui ao meu lado tenho a Sara a fazer-nos companhia. Olá, ouvinte. Isso mesmo. Vamos passar juntas estes bons 30 minutos e esperamos que no final a nossa ligação consigo fique ainda mais estreita. É para isso que fazemos o seu programa. Ela ama ouvir o vento que assobia nas montanhas ao passar. Também amo ouvir a chuva quando bate na terra com mágico cantar. E eu sorrio para as ondas que harmonizam a chorcar com as rochas do mar. Em uma sinfonia sem igual, mas sua preferida é a canção de salvação, pecadores que a limpou, que o louvam com canta, redimir o sol, mas sua preferida é a canção de salvação, pecadores que a limpou, que o louvam com fervor, com seu sangue os comprou. As que o Senhor atende não são as linhas nem as frases que fazem que o Senhor escute, mas é quando o coração limpo por seu sangue tem uma canção. Com seu sangue os comprou, Esperança. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Na semana passada falámos sobre a amargura, sobre o que ela pode trazer de mal à nossa vida, quão invasora da nossa mente e até do nosso corpo ela pode ser. Como pode mostrar-nos a vida de uma perspectiva completamente errada? Talvez o ouvinte está agora a ouvir este programa pela primeira vez, ou pode não ter estado connosco na semana passada, por isso gostaríamos de definir mais uma vez o que é isto da amargura, de onde vem e o que faz na nossa vida. Afinal, todas nós, uma vez ou outra na vida, já experimentámos esse sentimento sombrio da amargura, mas não temos que viver agarrados a ele. A vida é curta demais e tem coisas tão belas para perdermos tempo a ficar amargurados e a deixar passar o que é importante ao nosso redor. O que mais desejamos neste programa é que ele lhe dê uma compreensão do que realmente é a amargura e a ajude depois a ultrapassá-la para uma vida de paz, tranquilidade e alegria. Então, a amargura é o ressentimento que sentimos contra alguém quando somos prejudicados por esse alguém. Situações em que dizemos frases tipo: a culpa não é minha, a vítima sou eu, não acredito que ele foi capaz de dizer-me isso. Essas frases revelam amargura. E normalmente a amargura começa num tamanho muito pequenino. Talvez alguém nos disse ou fez algo e nós escolhemos ficar ressentidos e não sair dali. Por exemplo, se o marido deixar espalhado no quarto a roupa suja... Ui! Ficamos ressentidas? Claro que não. Mas se ele deixar todos os dias... Todos. E se depois de lhe ter pedido que colabore e ele não o faz, este é o tipo de coisa pequena que pode aumentar e levar a um ressentimento que, por sua vez, se torna em amargura. Eu acrescentaria, Sónia, que os divórcios são o resultado de um montão de coisas pequenas. Pois. Achamos que temos o direito de ficar ressentidos, mas afinal, que direito é esse? A amargura é como a raiz de uma árvore, é algo que não está à vista, embora haja uma evidência visível da sua presença. Mesmo quando a árvore é cortada, a raiz ainda tem seiva e vai brotar outra vez, empurrando tudo o que estiver no caminho. E às vezes vemos passeios rebentados pelas raízes das árvores, tal não é força. É isso. Sabes que em países tropicais um tufão pode deitar abaixo uma árvore enorme e deixar apenas um tocozinho da raiz no solo? Mas ele vai brotar e depois de algum tempo lá está uma árvore outra vez. E tal como as raízes das árvores, as raízes da amargura, do ressentimento, podem espalhar-se no meio de muitas pessoas como um fogo sem controle. Como? Porque alguém decidiu partilhar certa informação que não precisava ser partilhada. Por outras palavras, a murmuração leva quem ouve a sentir-se também amargo. É muito fácil. Já falámos disto no outro programa, mas é importante repetir que podemos ficar doentes fisicamente por causa da amargura. Se conseguires esconder durante muito tempo e não contares a ninguém uma dor, ela vai corroer a tua alma até que surgem sintomas físicos. A amargura tem a sua maneira própria de desenvolver-se, ou seja, as pessoas não ficam menos amargas com a maturidade. Pelo contrário, vão ficando cada vez mais amargas, cada vez pior. Sara, achas que podemos fazer aqui uma radiografia e descobrir se temos ou não amargura? Podemos, sim. Como disse, é algo que não se vê, mas os sintomas são evidentes. A amargura lembra detalhes, conversas, palavras que nunca se esquecem, mesmo que tenha sido há muitos anos. E aqui temos um sintoma perigoso. A amargura rebobina detalhes quando a pessoa quer dormir e fala ficar alerta e zangada. Quando se encontra em certos lugares que lembram um determinado acontecimento, há um enorme desconforto. Por isso, o melhor é nos livrarmos da amargura de uma vez por todas. E para isso, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que temos esse problema. A amargura é o ressentimento que ficou lá durante muito tempo e é como se não pudesse já viver sem ele. Torna-se tóxico e mal. Há pessoas que até vemos essa amargura espelhada nos seus rostos, nos olhos, nas linhas do rosto, na boca quando riem ou sorriem, ouve-se no tom de voz e nos protestos que fazem, dizendo que não são amargos e que é um problema pessoal e que ninguém tem nada a ver com isso. E o mais triste é que as pessoas amargas intoxicam todos à sua volta. Família, amigos e quem quer que seja que entre em contacto com elas. Sara, precisamos aqui de uma música bonita para aliviar esta amargura. O que é que tu achas? Eu acho que sim. Então vamos ouvir. Muitos pedem sinais impossíveis para provar suas vãs teorias. Perdem tempo buscando respostas, procurando encontrar explicações. Desconhecem a força do alto, o poder que transforma e faz revelar sentimentos que foram perdidos, pode outra vez renovar. Quero ver o milagre do amor transformando a tristeza em louvor, revelando que existe esperança no amanhã. Que sejam visíveis, algo mais para enfim os convencer, mas esquecem de olhar o passado e lembrar o que aqui revelado está na história de todo o universo. O milagre eterno do amor desse Deus cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. O milagre do amor é. Permanecem a fé e a esperança, mas jamais haverá um milagre maior que o amor. Se o amor é o ver, o milagre do amor. Mulheres de Esperança. Amiga, eu nem imaginava o que a amargura pode fazer de mal na nossa vida e como é tão fácil deixar que os pensamentos de ressentimento encham a nossa vida. Eu acho que tenho que fazer uma radiografia mais a miúde. Pois, tu lá sabes. É verdade, temos que fazer uma avaliação honesta à nossa vida. Não vai fazer-nos nenhum bem se dissermos algo como "estou bem, o problema é meu." E, no entanto, continuarmos a ficar ressentidos sobre o que quer que seja. Sem essa honestidade, nunca vamos ter paz interior, essa paz que invade todo o nosso ser. Às vezes procuramos essa paz por toda a parte e parece que é sempre nos lugares errados. Sónia, eu tenho aqui um poema muito lindo que gostava que lesses, porque tu fazes isso muito bem sempre. Ok, então o poema chama-se Esse Lugar. A alegria encontra-se, não na luta, nem na guerra, mas no ninho, debaixo da proteção das tuas asas poderosas, por debaixo dos braços eternos em perfeita paz. Aí posso encontrar força, posso conhecer-te, posso ouvir e escutar a tua doce voz, e aí encontro segurança, nesse lugar onde tu e eu não lutamos, mas aninhamo-nos. Que imagem linda de um passarinho em segurança no ninho, livre dos ataques, dos perigos. O contentamento é uma paz de espírito e mente no meio da tempestade. Achas que isto é possível? Estou à espera da resposta. Possivelmente é o que vais dizer nas conversas da alma. As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos será a luz. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Apresentamos agora Conversas da Alma. Cá estamos mais uma vez e tenho a certeza que estáis curiosos para saber o que aconteceu à minha amiga do que vos falei a semana passada, não? Eu posso falar do assunto porque ela me deu permissão para fazê-lo. Lembram-se como ela me telefonou dizendo que o marido fora despedido depois de 20 anos de trabalho numa empresa e desde esse incidente que se passou há alguns anos, ele ficou uma pessoa diferente. De um homem trabalhador, de um bom marido e bom pai, ele ficou um homem completamente desligado da realidade, desistiu da vida, nem tomava conta dele próprio. Como é que a minha amiga podia aguentar tal situação? Eu vou ler-vos a carta que ela me enviou. Deus livrou-me da agonia e da amargura, levantou-me e deu-me fé para poder viver acima das minhas circunstâncias. Quero partilhar isto com outras pessoas onde quer que se encontrem. Orei a Deus para que me ajudasse a amar o meu marido com o seu amor. Confessei-lhe a minha completa incompetência em amar o meu marido, pois havia tanto desapontamento e mágoas. Já não sentia nenhum amor por ele, mas pedi a Deus que ele derramasse do seu amor no meu coração e prometi-lhe que iria ao encontro das necessidades do meu marido, como uma boa esposa faz. Naquela noite, quando fui para a cama, vi-o deitado no sofá, como de costume. Dei-lhe um beijo de boas noites. Como sabes, há muito tempo, 3 anos, que não dormimos juntos. Quando estava a beijá-lo, disse dentro de mim, Senhor, eu não sinto qualquer amor por este homem. Estou a fazer isto num ato de fé. Por favor, ajuda-me a amá-lo da mesma maneira que tu o amas. O meu coração estava frio que nem uma pedra. Não senti nada, mas quando saí da sala, eu sabia que tinha feito o que era correto fazer. Nem o meu marido, nem as circunstâncias mudaram ainda. Ele continua a dormir no sofá, completamente divorciado da realidade à sua volta. Gastei muito dinheiro com clínicos, tentando perceber a causa do seu comportamento, mas sem resultado. Sou eu que tomo as decisões, sou eu que pago as contas. E muitas vezes o ressentimento e a amargura tentam levantar a sua horrenda face e agarrar-me outra vez. Mas imediatamente me volto para Jesus Cristo. Corro para a rocha da minha salvação e Ele me ajuda. A palavra de Deus, os salmos, dão-me força e sei que Deus nunca me vai deixar nem abandonar. Não sei porque Ele permite que eu ande por este vale tão escuro, mas continuo a confiar. O meu coração mudou e sinto alegria para a jornada à minha frente. A Bíblia diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu repito isso muitas vezes para mim própria. Sou grata a Deus pelo seu amor e pela capacidade de atravessar tudo isto e sei que ele nunca me irá desapontar. Esta foi a carta da minha amiga. Que história! Quando penso na sua situação, penso noutras mulheres que enfrentam momentos semelhantes. Há lições que temos que aprender para podermos viver acima das nossas circunstâncias. Primeiro temos que confiar em Deus. Ele já fez tanto por nós e a maior dádiva foi enviar o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Em segundo lugar, tal como a minha amiga, temos que aceitar a graça de Deus, a capacidade de viver uma vida sem a agonia da amargura. Em terceiro lugar, a minha amiga aceitou a soberania de Deus. Ela já fez tudo o que estava ao seu alcance para resolver o problema do marido. Levou-o ao médico, ao psiquiatra, tentou arranjar trabalho, continuou a trabalhar para que nada faltasse à sua casa, tinha feito tudo, menos verificar o que estava no seu coração. Só viu o que era negativo. Desistiu do amor. Esqueceu que todos nós precisamos da graça de Deus, que todos nós, afinal, de uma maneira ou de outra, não somos perfeitos e desiludimos as pessoas à nossa volta. Mas no momento em que deixou de olhar apenas para as suas circunstâncias e entregou a Deus a sua ansiedade e amargura, Deus trouxe cura e paz ao seu coração. O amor é algo tão poderoso que até cura as feridas da nossa alma. Caro ouvinte, deixe Deus invadir a sua vida hoje, mesmo com muito amor, com perdão, com graça, e libertá-la da agonia e da amargura. Nunca poderemos encontrar a paz verdadeira, alegria verdadeira, ou livramento de uma mente oprimida, a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Ele está à sua espera hoje, agora mesmo. Sempre tristes quando este tempo consigo termina, querido ouvinte. Mas ao mesmo tempo sentimos-nos bem, porque se Deus quiser, para a semana voltaremos a estar juntos, aqui consigo no mesmo horário. Ouça os nossos contactos se desejar falar connosco e até lá, viva em perfeita paz. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 21 158 1128 ou envie um e-mail para mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.